Na Rádio Web Manaua, um mapeamento das bandas de rock no mundo e no Brasil. Uma viagem sonora pelos quatro cantos do planeta. Seja bem-vindo ao programa Geografia do Rock. Está começando o seu documentário musical. Começou, 21 horas e 1 minuto. Soltarone no comando da nave, vou até as 23 horas juntinho com você na edição 143, que inclusive é a 11ª que eu programa de Geografia do Rock que eu faço ao vivo. Comecei a fazer ao vivo dia 12 de novembro de 2021. O tempo passa, né? 12 de novembro de 2021. E eu trago o rock na geografia, por isso o programa Geografia do Rock. A geografia não é só rios e lagos, que é importante, claro, né? Quando a gente vê o mar gaúcho marrom e de Santa Catarina verdinho, né? Tem uma explicação geográfica. A influência dos ventos e dos rios, que não são o mesmo em Santa Catarina. Por isso que o mar do gaúcho é marronzinho. E o rock, hein? Por que na geografia? Além da localização, tem a questão geopolítica, sociedade, democracia, governo, países. Por que que na Coreia do Norte não tem bandas de rock e que na Coreia do Sul tem? Por que que o rock aparece no Reino Unido e nos Estados Unidos, país berço do rock? Chuck Berry, Rolling Stones, Little Richard. Então, essa é a questão. É preciso falar de rock, né? E rock é geografia. E o programa Geografia do Rock tem essa ambição, um mapeamento de subgêneros do rock. Indie, grunge, industrial, rock industrial, metal, heavy metal. Enfim, é uma cartografia enorme. Quem já mergulhou, né, no estudo de subgêneros do rock, se apaixona. E eu trago nessa noite, na edição 143, o subgênero do rock, rock industrial e o metal industrial. Os dois surgem coladinhos. Primeiro vem o rock industrial e depois vem o metal. E eu são várias bandas. Eu mapeei 24 para a noite de hoje. E isso não quer dizer que você não possa participar. O WhatsApp está liberado. 999-22-32-39. 999-22-32-39. Você pode pedir a sua música, porque o mapeamento dos subgêneros do rock é participativo. Você também pode, junto comigo, mapear os subgêneros do rock. Bora lá então. Vamos começar então. Tá preparado? Fôlego ali então. Rádio Manaua, Manaua. Você sabia? O subgênero do rock industrial e do metal industrial. O rock industrial é um subgênero do rock que foi desenvolvida durante os anos 70 nos Estados Unidos e na Inglaterra. O rock industrial é o primeiro, é uma fusão abrasiva e agressiva do rock com a música eletrônica. que era inicialmente uma mistura de experimentos eletrônicos de vanguarda, como a música de fita, ruído, sintetizadores, sequenciadores. Esse subgênero do rock se mantém focado de experimentalismo e independência, que prima pela utilização de ruídos e estruturas antimelódicas. Algumas bandas que ajudaram a desenvolver esse subgênero do rock, por exemplo, foi o David Bowie. No final dos anos 70, o rock industrial começou a ganhar forma com as bandas, por exemplo, Joy Division. Durante a década de 80, mais bandas ajudaram a desenvolver o rock industrial. Crime Pump, por exemplo, foi uma. No final da década de 80, o rock industrial se misturou com o heavy metal, dando início ao subgênero metal industrial, que teve como característica o uso intensivo de sintetizadores, bateria eletrônica, riffs de guitarra derivado de thrash metal e muito dispersão na bateria, na guitarra e principalmente nos vocais. Inicialmente, o subgênero foi desenvolvido, por exemplo, pela banda norte-americana Ministry. Durante a década de 90, as bandas que deram sequência foram, por exemplo, Night Inch Nail. Durante a década de 90, o metal industrial atingiu um sucesso comercial, como por exemplo Rammstein na Alemanha. A partir dos anos 2000, The Vice e outras bandas seguiram essa pegada. E durante os anos 2000, outros subgêneros do metal tiveram influência do metal industrial, como por exemplo Shining, com a banda Shining. No Brasil, o metal industrial foi representado pelas bandas Maldita e Desroche. E você vai viajar pela Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Alemanha, Brasil. São esses países selecionados onde surgiu esse gênero, subgênero que você vai curtir, aumentar o som ao máximo aí. E o vizinho, que se dane o vizinho, diz que está na Rádio Manaus, que também vai aumentar o som. Vamos embora lá então? Vamos começar com David Bowie, Speed of Life. Programa Geografia do Rock. Rádio Manaua, Manaua. programa Geografia do Rock. Você ouviu então Skinny Puppy, Dig It, depois John Division, New Dawn, Fart, e abriu com Speed of Life, David Bowie. Comecei com essas três bandas, um mapeamento do rock industrial, porque no final dos anos 70, o rock industrial começou a ganhar forma com as bandas com Johnny Vision. E o David Bowie ajudou a desenvolver esse subgênero. E durante a década de 1980, outras bandas foram importantes para essa pegada do rock industrial. como vocês escutaram na última música, Skinny Puppet. Agora, no final da década de 80, durante a década de 80, mais bandas ajudaram a desenvolver o rock industrial. No final da década de 80, a coisa muda. Rock industrial vai se misturar com heavy metal, dando início ao subgênero metal industrial, que tem uma, como característica, o uso intensivo de sinalizadores, bateria eletrônica, riff de guitarra, derivado do thrash metal, e muita dispersão na bateria, na guitarra e principalmente na voz. Então, para abrir esse segundo bloquinho, vamos viajar para os Estados Unidos. Ministry é o representante dessa nova subgênero metal industrial. Chance. Kill him! Kill! Kill! Kill! Rádio Manaua, Manaua. Programa Geografia do Rock. was ding a ding dang, my dang along ling long. Horas e 41, geografia do rock, mapeando os subgêneros do rock, indie, grunge, AO, industrial, punk rock, pop rock, quer rock, toma rock. You let me desecrate you. You let me penetrate you. You let me complicate you. Help me. I broke apart my insides. Help me. I've got no soul to sell. Help me. The only thing that works for me. Help me get away from myself. Yeah. Rádio Manaua, Manaua. Rádio Manaua, 21:51. Mais quatro bandas da década de 80, a gente passa para a década de 90. tá aí. Essa é a última banda norte-americana representante do rock industrial, com exceção do Skinny Purple, que foi a terceira música que eu toquei no programa, que é uma banda canadense. Depois do conto do rock, nós vamos ver que durante a década de 90, o metal industrial atingiu o sucesso comercial. A partir dos anos 2000, o The Voice e algumas outras bandas de subgênero do metal tiveram influência no metal industrial. Costumo conhecer a banda Shiner da Noruega, mas isso depois do conto do rock e depois das novidades. Tem banda nova surgindo no cenário nacional. É, o rock não acabou, ele só está ausente nas FMs. Vamos pro conto do rock. 22 horas e 9 minutos. Soltarone comandando a nave. Contos do Rock. Tremente, vocalista e guitarrista dos Inocentes, Brave Root. Feito no Brasil em 1982, plano ditadura militar. E a gente, as bandas Inocentes, Cólera, Olho Seco, todas ali naquele início e tal, começaram o movimento punk, fervendo. Um novo tipo de estilo musical, comportamento punk, chegando em um show no Teatro Lúcio Brasileiro. É claro que naquela época da ditadura militar, a polícia costumava invadir os shows punk porque achava que ali era um verdadeiro aparelho comunista, um verdadeiro aparelho revolucionário. E aí, estamos lá, né, no show Inocentes, acho que tinha tocado já e umas outras bandas tinham tocado e a polícia resolveu dar o ar da graça. Sempre chegava no meio do show, a gente estava lá bebendo num bar, eu e os punks, se não me engano estava o Redson do meu lado e a gente, meu, a gente não pode deixar a polícia invadir, cara, nós temos que resistir, vamos resistir. Começou uma movimentação no bar, todo mundo gritando, vamos resistir, até que eu olho por uma porta e está um policial, passando assim, sabe, aquela coisa de filme, quando o cara passa, aponta a arma e vai para o outro bar, patente, vi o cara com uma calibre 12, falei, cara, aí passou um, dois, três, acho que tinha umas 10 viaturas na porta do lugar. Aí a resistência foi, ó, foi murchando, né, cara. A polícia chegou e falou, meu, todo mundo tirando o coturno, não quero ver ninguém com coturno militar. Falei, o quê? Eu não vou tirar o meu coturno, não. O Redson disse, não, meu, vou tirar o meu coturno e tal. Falei, meu, não tira cor, cara. Aí o Redson obedeceu a voz da polícia e tirou o coturno. Um monte de gente tirou o coturno e ficou um bolo de coturno. Cara, era um monte de coturno no meio do Lúcio Brasileiro. Os policiais não acharam nada. Claro, não acharam droga, não acharam nenhum material subversivo, entre aspas. Como eles falavam na época, vocês são comunistas, subversivos e tal, entre aspas. E, pô, não tinha nenhum material subversivo, não tinha nenhum livro. O Capital solto por lá. Aí o que eles fizeram? Simplesmente pegaram os coturnos e misturaram todos. Tchau, cada um pega o seu. Aí eu olhei o Redson e ele disse, o meu, ó, meu, acho que achei. Eu estava com dois pés esquerdos, coitado, né, cara, porra. Mas naquela época a polícia era, chegava até a ser engraçado. Contos do Rock. famoso repetirança. Rádio Manaua, Manaua. Programa Geografia do Rock. Vim aqui pra te falar, desse jeito eu não aguento. As mentiras virarão verdade, dependendo do tempo, só do vento. Vim aqui pra te alertar, abre o olho e sua mente. Confirme antes de encaminhar, pra não passar notícia falsa pela frente. De opinião, depende do interesse, esquerda e inversão, turma não para de ver, dando a indicação, é a situação, posição e posição, bem-vindos à manipulação. Do Brasil. Pronto. Ei, moleque. Vou dar play, hein? Molecada tá chapa. Essa foi a banda Putz. Isso, a banda Putz. Banda nova, isso em 2019. Tá matando a pau. Não podia deixar ser mapeado. Um bloco à parte, mostrando as novidades. Os fascistas não voltarão, com a participação do Clemente Nascimento. E eu, Sene, Fake News, músicas novas aí, tocando nas rádios FM de São Paulo, de Rio de Janeiro, Brasília e nas rádios rock da internet. Voltando pro rock metal, rock industrial, tem mais 4 bandas para tocar. Essas 4 bandas são de heavy metal, influenciados no metal industrial. Você vai ouvir agora Rammstein, da Alemanha. Na sequência, Kim Chansey, da Inglaterra. Strapping Young, do Canadá. E Shining, banda Shining, da Noruega. E depois vamos ver a influência no Brasil. Tem 2 bandas de metal industrial aqui no nosso país. Fique ligado, você está na melhor e mais poderosa rede de rádio web do planeta. Rádio Manaua. Nosso voo é para a Alemanha, Rammstein. Mich. Du

Atenção, senhoras e passageiros, estamos aterrissando na Noruega para ver o show da banda Shiny. Um bom show, aumenta o som. Programa Geografia do Rock. All I've ever given, and I wanna fall upon anymore. we've ever done. You're fucking with my head as you feel the fire. All I've ever given, I don't wanna fall upon anymore. I wanna end it right now. You feel the fire. I start to ponder every battle, every thought, every thought. It's rolling in my head. If you feel the fire, I'm in the building. I'm a monster to devour. We lost. Why don't we end it right now? Aí, The Vice, banda norte-americana do Texas, estado mais conservador. E o rock industrial, o metal rock industrial, também influenciou nos anos 2000 bandas brasileiras. Vocês vão conhecer a banda Maldita e Desroche. A Maldita Anatomia e Caixa de Segredo. Bora lá, aumenta o som. Você está na Rádio Web Manaua, a rádio mais roqueira que você jamais viu pelos quatro cantos do mundo. Cheira de mão. Manaua, 22 horas e 51 minutos. Uma dica de filme para os ouvintes da Manaua. Vidas à deriva. Vidas à deriva, lutando para sobreviver. A bordo de um veleiro, sem comida ou água, e com seu namorado gravemente ferido, Tammy tem apenas sua coragem e determinação para salvar a si mesmo, a si mesma, e o homem que ama depois que um furacão os pega de surpresa. Tá no YouTube. A dica do programa Geografia do Rock para curtir esse sabadão e domingão. Vamos ouvir agora outra banda que influenciou, que tem influência do metal industrial. The Prosh, Caças de Segredo. Yeah. tá aí, fechou o mapeamento do rock industrial e do metal industrial. Lembrando que amanhã, sábado, dia 22 de janeiro de 2022, tem o programa Beatriz Fagundes e o monstro do jornalismo, não pode perder ele, Oscar Henrique Cardoso, Revista Manaua. E eu vou fechar com o Espírito das Águas, Aruana, Arandu Araquá, que é uma banda de Brasília. Que em tupi-guarani significa saber do ciclo dos céus. Teve início em abril de 2008, quando Zandio Aquino começou a compor músicas com letras em tupi antigo. A banda é composta por Nájila Cristina Kim, da primeira formação, que ela não está mais na banda. Zandio Aquino, na guitarra, viola, caipira, vocais, teclados, instrumentos indígenas. Saulo Lucena, no contrabaixo, vocais, de apoio maracá. E Adriano Ferreira, na bateria e percussão. A musicalidade da banda mescla vertentes do rock pesado à música indígena e regional brasileira, com letras nos idiomas indígena tupi, xerente e xavante, inspirada nas lendas, ritos e lutas dos povos indígenas no Brasil. É o rock and roll, o heavy metal contribuindo para a preservação das terras indígenas, dos povos indígenas. Aruana, Arandu Araquá, para fechar o programa. E te espero sexta que vem.